você. Noventa e dois FM, bom dia, 6:40. Paixão de Piracicaba, Taíde Alexandre. Doces palavras às 6:44. E a JHM Oxicorte conta com uma alta capacidade de corte, que vai de acordo com o mix de planejamento do cliente. A JHM realiza cortes com espessuras mínimas de 1 milímetro a 400 milímetros. Trabalha com corte dobra de chapa aço carbono e Oxicorte nos materiais ASTM A36, A516 e A572. SAI 1020 e 1045, S355, aço inox 304 e 316 e também também Chapa Xadrez. Estruturada aqui em Piracicaba, essa unidade foi planejada com o intuito de facilitar a logística de seus produtos e atender ao mercado de mecânica em geral. JHM Oxicorte, corte e dobra de chapa aço carbono, Oxicorte Laser, Rua Geraldo Bizuti 501 no Uninorte, aberto de segunda a sexta das 7 horas da manhã até as 5:15. Orçamentos e cotações pelo fone WhatsApp 19 97142 8547, 97142 8547. JHM Oxicorte. 92. Então você gosta de rua, né? Tá bom. Eita, então tá. Era alguém parecido, seu sapato em mil rua, tá. Então tá, então explica essa foto sua. Calor, porque a língua tem culpa. Travou, porque você não muda. Sempre a mesma história que cê joga pra cima de mim. Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim. Já vi de tudo nessa vida. Gente que gosta de tapa e alguns de carinho. Mas seu fetiche é daí. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Tô terminando com você e com as mentiras que cê fala. Que você não muda. Sempre a mesma história que seja pra cima de mim. Será que eu tenho cara de idiota? Parece que sim. Já vi de tudo nessa vida. Gente que gosta de tapa e alguns de carinho. Mas seu fetiche é trair. E já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua, pega suas coisas e vaza. Hoje cê dorme em qualquer fim de mundo, menos aqui em casa. Já que cê gosta tanto de rua. Às 6:48, 6:48, bom dia, com alegria. Eu tô aqui em cima de Luiz Antônio Nastaro Júnior, ô Juca. Fala o povo que é convite pra festa de peão, Juca. Ah, vamos puxar. Já, então, deixa eu só ler um testemunho aqui. Aí você vê o que você vai dar e como você vai dar. Que esse negócio de dar não é comigo. Olha, tá sem pique para trabalhar, cuidar da família ou sair com os amigos? Você sabia que isso pode estar ligado diretamente ao seu desempenho sexual? É isso mesmo. Mas você pode mudar esta situação com a ajuda do Instituto Homem. É um centro médico que é referência em sexualidade masculina. No Instituto Homem, cada detalhe foi estruturado para que seu atendimento seja realizado com total sigilo e discrição. A recepção é realizada em cabines individuais, evitando contato com outros pacientes. A equipe clínica é composta somente por homens. Instituto Homem, é você no controle. WhatsApp é o 0800-123-0777. Vá cuidar da sua saúde em um centro médico que é referência em sexualidade masculina. Agende já a sua consulta. 0800-123-0777. InstitutoHomem.com.br. Dr. Flávio Machado, CRM 196137. 92,7. Pensei na sua beleza, na piadinha tive a certeza. E fui naquela sede ao pote. Eu investi pesado e dei sorte. Agora para tudo pra me ouvir. Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? A que a gente se casa no susto e partiu no cruzeiro. Eu sumi por um tempo e pegaram uma praia de boa no mês de janeiro. financia e paga em 200 parcelas. Junta dinheiro, troca o carro e fita de janta fora e o cofrinho garante as férias. E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca. Quero ficar com você pra sempre. Agora para tudo pra me ouvir. Tenho duas notícias, uma boa, outra ruim. Qual você quer primeiro? A que a gente se casa no susto, partiu pro cruzeiro, sumi por um tempo e pegar uma praia de boa no mês de janeiro. Ô casa mobiliada, a gente financia e paga em 200 parcelas. Junta dinheiro, troca o carro, evita de janta fora e o cofrinho garante as férias. E daqui a alguns anos, se quiser ter filhos, a gente conversa. Imagina na escola o menino chutando bola, ela brincando de boneca. Bora falar do Superdão. E aí, tá afim de tomar um chopinho? Lá no Superdão você vai encontrar o Chopp Brahma, o Chopp Antártica, bem gelado na pressão correta. Música ao vivo todos os dias com as melhores duplas da nossa cidade, da nossa região. Comer aquela deliciosa porção, uma pizza, um lanche, a maravilhosa parmegiana e muito mais. Lembrando que o Superdão fica aberto todos os dias, de sábado e domingo a partir das 11 horas da manhã. Ah, e tem o happy hour mais gostoso da cidade, de domingo a quinta até meia-noite, por R$7,99, Chopp Brahma e Chopp Antártica. Tá esperando o quê? Vai pro Superdão. A lanchonete é em frente à caixa d'água da Esalq. Tá de boa? Vai pro Superdão. Ou disque 3302-0280. A paixão de Piracicaba, 92 FM. O Savenhago trabalha todos os dias por uma loja perfeita pra você. Dia das Mães do Savenhago é feito com qualidade, atendimento carinhoso e muito preço baixo. Óleo Vitalive 900ml 5,95. Arroz 4R 5kg 19,90. Batata de primeira quilo 2,85. Leite Italac 1 litro no Samiganhe 3,95. Savenhago, tudo para um Dia das Mães perfeito. Dalip Eventos apresenta empresas com qualidade. Risato Tintas, mais cor, mais vida. Avenida 31 de Março 1669 na Pauliceia. Lojas em Piracicaba, Limeira e Tatuí. Fio Nobre, Lar e Construção. Visite nosso showroom. Encontre tudo para a sua obra. Avenida Euclides de Figueiredo, 850, Vila Sônia. Fio Nobre, Lar e Construção. Osmir, comércio de peças e acessórios para caminhões, lataria, vidraçaria e acabamento em geral. Fone 3432-8962 e WhatsApp 998772011. American Tech Texas, a maior e melhor loja de moda country de Piracicaba e região. Avenida Conselheiro Costa Pinto, 720, na Paulista. ZYD 970, 92,7. Rádio 92 FM. A paixão de Piracicaba. Controle sua empresa com o software Pirabyte. Emita notas eletrônicas e cupons fiscais de maneira simples e rápida. Organize vendas, financeiro, emita relatórios, gráficos e muito mais. Entre em contato com a Pirabyte para saber mais. Software Pirabyte, solução para o controle de sua empresa. 3301-1551 ou, se preferir, chama no WhatsApp 992264894. 992264894. Região de São Pedro, lugar perfeito para relaxar e se divertir em meio à natureza. natureza. SR Hotéis, com 5 opções para se hospedar e curtir as férias em família. Em São Pedro, Santana's Ranch Pousada Country, SR Boutique Hotel e SR Estalagem. Em Brotas, SR Brotas e SR Farm. Passeio de quadriciclos, cavalos, tanques de pesca, fazendinha, piscina coberta, banheiras e hidro. Informações pelo fone 0800-843-2929. Instagram, @ Santana Ranch Oficial. Férias é com SR Hotéis. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Noventa e dois FM 6:55. Bom dia, 92. Prêmios. Prêmios a toda hora. Toda hora. Muitos prêmios 92. Muito bem, vamos começar nossa terça-feira desse jeito então, dando muitos prêmios pra você e claro, a bola da vez é a festa do peão de saltinho, festa que acontece agora a partir de quinta-feira, quinta, sexta, sábado, e eu tenho convite aqui pro sabadão. Sabadão, quem vai cantar lá é Hugo e Guilherme. Hugo e Guilherme na festa do peão de saltinho 2025. Tem uma arquibancada aqui para você, cortesia, apresentão da 92. Quer participar, quer concorrer, quer ganhar? Só mandar o WhatsApp para nós com seu nome completo e CPF. Só, mais nada. Já, antes de terminar o programa, já passo o nome do ganhador, ganhadora. Já manda mensagem no WhatsApp aí, falou, ó, você ganhou, pode vir retirar, beleza? 997955106. 997955106. Maravilha, o Du já tá participando, o Carlos Eduardo Tararão. Beleza, Marisa, bom dia, Marisa. Bom dia, Juca, bom dia, Nídio, Levandão, Márcio que nem escuta, muito frio por aí? É, ventando, hein? Bom dia pra vocês da rádio aí, tá com um modão de João Carreiro pra nós, hein? Abração pra Leandrão Siqueira, deve tá dormindo ele, mas um abração pra ele. Alô? Beleza, obrigado. Tchau de nada. 997955106. Participe com a gente. Elis Juste, me libertando. Canta com Elis. Ultimamente, eu tô criando no meu subconsciente uma versão feliz da gente pra disfarçar. Não confirmar. Entre eu e você, o que menos marca é o nosso amor. O que minha pele sente não me arrepia. E eu não quero mais isso pra minha vida. Valor. E agora quero falar da Lubel Autopeças, completando 30 anos vendendo barato. Quer pagar barato? Vai pra Lubel. O maior estoque de peças de toda a região e a pronta entrega você só encontra na Lubel. Não perca tempo procurando por aí, não. Vai direto pra Lubel. Quer pagar barato? Vai pra Lubel. Nacional importado é com a Lubel. Tudo com 10% de desconto à vista, 3 vezes no cartão ou, se preferir, em até 10 vezes sem juros. Lubel Autopeças, na Avenida São Paulo, esquina com a Rua da Glória. Whats 999002528. Lubel Autopeças, 30 anos. Quer pagar barato? Vai pra Lubel. Ouça agora as notícias do dia com Vanderlei Albuquerque. Chegando com as principais notícias do dia, 7:01, ele, Vanderlei Albuquerque, bom dia. Bom dia, Juca, bom dia, ouvintes da 92, Nídio também, né? Nesta manhã de terça-feira, e ontem nós tivemos a sequência do Brasileirão com 2 jogos. O Bragantino venceu o Mirassol 1-0 e o Atlético Mineiro venceu o Juventude também 1-0, tá certo? No próximo final de semana, a sequência. No sábado, a sequência do Brasileirão com os seguintes jogos: o Esporte Clube Vitória e Vasco da Gama, às 18:30. No mesmo horário, o Grêmio enfrenta o Bragantino. E às 21h, tem Flamengo e Bahia. No domingo, joga Esporte Recife Cruzeiro, às 16h. Palmeiras e São Paulo Clássico, às 17:30. O Atlético Mineiro enfrenta o Fluminense, também às 17h. E o Botafogo Internacional jogam às 20h no domingo. Na segunda-feira, tem o Santos contra o Ceará às 20h, a sequência do Brasileirão. Na quina, o concurso 6.721, as dezenas sorteadas ontem: 05, 43, 56, 74, 79, 05, 43, 56, os 74 e os 79. Acumulado 3,5 milhões, ninguém acertou a quina, 3,5 milhões de reais. A Mega Sena tem sorteio hoje, serão sorteados 20 milhões de reais. O sorteio acontece às 20h, no Espaço da Sorte da Caixa Econômica Federal em São Paulo. A qualquer momento, mais informações, repórter Vanderlei Albuquerque. As notícias do dia. Oferecimento: Refrimax Refrigeração, em frente à rodoviária de Piracicaba. Todos Frente Nova. Fone Whats 982045959. Sheriff Store Moda Country. 4 lojas: Piracicaba, São Pedro e Brotas. Só a Refrimax trabalha com peças para todas as marcas e modelos de eletrodomésticos. Peças para máquinas de lavar, tanquinho, micro-ondas, compressores e muito mais. Na Refrimax você encontra tudo para instalação de ar-condicionado. Refrimax, Avenida Armando de Salles, bem em frente à rodoviária. Todos Frente Nova, tradição desde 92, cobrindo sua residência, comércio ou indústria. Todos e coberturas de lona, policarbonato, telha termoacústica, sombreamento. Atende Piracicaba e região. Acesse todosfrentenova.com.br. Fone Whats 982045959. Sheriff Store Moda Country, em Piracicaba, São Pedro e Brotas. As melhores marcas com os menores preços. Botas texanas por R$179,90. Sheriff Store Moda Country. Siga nas redes sociais, arroba Sheriff Store Oficial. Lá vou eu pelo caminho que levou meu pai. Lá vou eu passar por onde passaram meus ancestrais. Lá vou eu deixar também a semente que plantei, já germinada, dando frutos e sementes, que com certeza como eu serão decentes, igual aquele que se foi e eu sou. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada. Vou bonita de todas as moradas. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada, vou encontrar o meu velho pai na mais bonita de todas as moradas. Lá vou eu deixar saudades pra quem vai ficar. Lá vou eu passar na estrada onde todos vão passar. Adeus, não sou o primeiro nem o último a partir. Meu pai se foi, eu agora estou indo. O velho tronco de madeira está caindo. No meu lugar, um outro fruto vai surgir. Vou caminhando de cabelos brancos, chegando ao fim da estrada, vou encontrar o meu velho pai na mais bonita de todas as moradas. Chegando ao fim da estrada, vou encontrar o meu velho pai. 92, a paixão de Piracicaba, milionário José Rico. Música linda, Ancestrais, terça-feira, 6 de maio de 2025. Em Piracicaba, 17 graus. Agora 77, bom dia. E aí, como é que tá o freio do seu carro? Vai pra Freiotec, lá eles fazem a revisão pra você, no freio do seu carro, da sua caminhonete, você vai rodar tranquilo, vai viajar, enfim, freio é na Freiotec, são 46 anos no mercado, tem lá a troca de óleo, freio, suspensão, amortecedores, mexe com freios industriais também. A Freiotec faz adaptações em carros antigos e é especializada em freios ABS, parcela pra você em até 6 vezes no cartão de crédito. Faça agora a revisão do freio do seu carro na Freio Tec, a segurança para você e para sua família. Benjamin Constant, 2795. A Freiotec fica aberta somente de segunda a sexta, das 7:40 da manhã até as 11:30. Fecha pro almoço, retorna às atividades à 1 da tarde e fecha às 18. Pensou em freio? Pensou Freiotec? 34340355. Não coloque a sua vida e nem da sua família em risco. Freio é Freiotec. São Francisco Supermercados e a hora 92:78. Atenção você, quer comprar barato e com qualidade? Vá em uma das lojas da rede São Francisco Supermercados. No açougue, carnes de primeira direto na sua mesa. Hortifruti sempre fresquinho. Não precisa ir em outro lugar. Na rede São Francisco Supermercados você encontra tudo o que precisa. Rede São Francisco Supermercados, economia que procura com a qualidade que merece. HF Reparos Automotivos. Troca de correia dentada. Revisão completa do seu motor. Manutenção de ar-condicionado. Carga de gás. Higienização à base de ozônio. Troca de óleo do câmbio. Troca de óleo e filtros do motor. Manutenção em câmbio automático. Dual Logic e Emotion. Tudo para a perfeita manutenção do seu carro. Conte sempre com HF Reparos Automotivos. Rua Genoveva Nazato Formaggio, 830. Fone Whats 99888-8068. O presentão que ela merece está na Martini Veículos. Promoção Dia das Mães Martini Veículos. É pra aproveitar. Vai até sábado. Na compra de um 0 quilômetro ou seminovo, você leva um kit boticário e mais a transferência. São ofertas imperdíveis. Várias opções. O presente que ela merece está na Martini Veículos. Promoção válida para todas as lojas. Pauliceia, Santa Terezinha e Jardim Elite. Martini Veículos, 34 anos de bons negócios. negócios. Controle sua empresa com o software Pirabyte. Emita notas eletrônicas e cupons fiscais de maneira simples e rápida. Organize vendas, financeiro, emita relatórios, gráficos e muito mais. Entre em contato com a Pirabyte para saber mais. Software Pirabyte, solução para o controle de sua empresa. 3301-1551 ou, se preferir, chama no WhatsApp 992264894. 992264894. Infelizmente, por falta de investimentos nos últimos anos, Piracicaba enfrenta uma grave crise de abastecimento de água. O SEMAI está trabalhando para superar esse desafio, mas sua ajuda é necessária. Economize água. Pequenos gestos, como fechar a torneira ao escovar os dentes ou reutilizar água, fazem toda a diferença. Água é essencial. Anote o WhatsApp da 92. 99795-5106. 92. Que tal começar seu sábado e domingo com um delicioso café da manhã caipira? Esse delicioso café da manhã caipira você encontra no alto da Serra de São Pedro, na Venda do Brilho. Cafezão delicioso com bolos, tortas, pães, sucos, leite e muito mais. Tudo direto da roça. Venha provar esse delicioso café da manhã caipira. Pira por apenas R$40 por pessoa e você se serve à vontade. É na Venda do Brilho. O Grupo Vecol é o maior revendedor de Volkswagen no estado de São Paulo. Não compre veículos zero quilômetro sem antes consultar uma de nossas concessionárias. São 10 lojas em Piracicaba, Botucatu, São Manuel, Lençóis Paulista, Jaú, Ibitinga, Jaboticabal, Bebedouro, Colina e Barretos. Agora você já sabe. Pensou Volkswagen? Pensou Vecol? Acesse o nosso site vecol.com.br. Encontra a Vecol mais próxima de você. Vecol, essa é boa de negócio. A rádio dos grandes eventos. 92. Robert Autoelétrica agradece a todos os clientes e parceiros por mais um ano de sucesso. 16 anos da maior e melhor autoelétrica de Piracicaba e região. Troca de bateria, alternador, motor de partida, alarmes, vidro e trava elétrica. Capotas marítimas, engates, som e multimídia, lâmpadas originais e de LED. Instalações em geral. Credibilidade e honestidade você encontra aqui. Avenida Pompeia, 1238, Nova Pompeia. Telefone 30 35 50 33. Robert Autoelétrica. Aniversário do Arena Atacado. Aproveite as melhores ofertas do ano. Fraldinha bovina embalada 34,90 o quilo. Arroz namorado 5 quilos 18,89. Cerveja Petra puro malte 350 ml 2,49 no Arena Mais. Beba com moderação. Amaciante de roupas Downy 1,5 litro 22,90 no Arena Mais. Aniversário Arena Atacado. Economia de verdade é aqui. 92713. Tô de volta por aqui, bom dia. Com muita alegria, a melhor e mais ouvida. A paixão de Piracicaba. Show da manhã 92 tem um oferecimento de Superdão, Implante Sênior, HP Baterias e Lubrificantes, Floricultura e Grameira CL, Churrascaria, Pampeiros, Grilo, Belto, Peças, Savegago, Supermercados, Encante Cosméticos, Multimarcas Vecol, Romanini, Terra Planagem 3S, Eletricidade, Global Especialista em Porta Venda do Brilho, Galo, Radiadores e JHM Oxicorte. Prêmios a toda hora. Toda hora. Muitos prêmios. 92. Bom, vamos lá. Eu falei agora há pouco aqui de fazer o sorteio do convite para a festa do Peão de Saltinho pro dia 10 de maio, sabadão, de Hugo e Guilherme. Quem faturou? Tchan, tchan, tchan, tchan. Fabiane da Silva Alves. Final do CPF 38, Hugo e Guilherme. Dá uma palhinha do Hugo e Guilherme pra ele. Uma palhinha de Hugo e Guilherme. Olha lá. Vai curtir o Hugo e Guilherme na festa do peão. Pode baixar um pouco, mano. Na festa do peão de Saltinho de 2025, beleza? Só passar a retirar aqui na 92. Eu vou mandar o endereço pra você no seu WhatsApp. Como ela chama? Fabiane da Silva Alves. Muito bem. Bom divertimento. Já tem mais, viu? Já tem mais. Foi dar o ar da graça. Bandido, hein? Onde você tava? Que olhar é esse? Que bom que você já veio aqui pra casa. Porque eu já arrumei.

você vai ver. Bom dia, 92, 7:21. Fala com você agora que está querendo realizar o tão sonhado tratamento com implantes dentários. Chegou o seu momento. Basta você mandar uma mensagem na Implante Sênior para agendar a sua avaliação com nossos amigos Dr. Paulo Gazola, doutora Natália Piacentini. Mande mensagem agora, cuide de você. 998221610. Esse é o seu momento, eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Implante Sênior, 998221610. Chegou a hora de você tomar uma atitude, cuidar do seu sorriso. Implante Sênior, Rua Santa Cruz 203. Telefone para você agendar a sua avaliação é o 998221610. Anote aí, 998221610 e volte a sorrir novamente com a Implante Sênior. Chega o rei, Bruno. A gente terminou e eu não tô cobrando. Beijo e um abraço por aí nas baladas. Mais um oi, tudo bem, não mata. Respeita um pouquinho da nossa história. Sou eu. Tão ficante nessa joss. Como é que você vê na rua uma saudade que foi sua e ignora? Ela passou baixo, nem olha. Ela passou baixo, nem olha. Já me falou te amo, chamou minha mãe, sogra. Agora passou baixo, diz. Ela passou baixo, nem olha. Ela passou baixo. Agora passa, eu passo. Nem olha. Ela passou e tá ignorando nós. Deixa ela. Não tá mal, vai não. Tá mal, vai não. Ei, Bruno. A gente terminou e eu não tô cobrando. Um beijinho, um abraço por aí nas baladas. Mais um, tudo bem. Não mata. Respeita um pouquinho da nossa história. Sou ex, não fui gigante nessa jossa. Como é que você vê na rua uma saudade que foi sua e ignora? Joga pra cima e solta a voz aí. Hey! Ela passa, eu passo. Nem olha. Ela passa, eu passo. Nem olha. Já me falou que amo, chamou minha mãe de sogra. Agora passa, eu passo. Ela passa, eu passo. Às 7:23, bom dia! Bruno Rosa, Israel Rodolfo, Fiu Fiu! É, 7:23, hein, gente? 7:23, voltamos já! Tá precisando de serviços de terraplanagem de qualidade com o melhor preço do mercado? Então conte com a Romanini Terraplanagem. Locação de equipamentos para terraplanagem, escavação de alicerce, brocas, piscinas, aterramento de alicerce, açudes e demolição. Entrega de areia e pedra a partir de 8 metros cúbicos, com o melhor custo-benefício. Não perca tempo. Entre em contato agora para solicitar um orçamento personalizado para o seu projeto. WhatsApp 99129-1812. DDD 19 99129-1812. Instagram, @L Romanini Terraplanagem. Com a Romanini Terraplanagem você terá a garantia de um serviço de qualidade e entregue dentro do prazo combinado. Romanini Terraplanagem. A paixão de Piracicaba, 92 FM. Le Mans Imóveis apresenta Festa do Peão de Saltinho. De 8 a 10 de maio, o chão vai tremer. Dia 8, Zezé de Camargo e Luciano. Com entrada na arena, apenas 1 litro de leite. Dia 9, Pedro, Paulo e Alex. Todo mundo me conhece, sabe bem quem. Com entrada sou. Arena, ingresso duplo. Sábado, dia 10, tem Hugo e Guilherme. Tá pendurada na boca de outro. Festa do Peão de Saltinho. O rodeio mais charmoso da região. Ingressos, guicheweb.com.br. Patrocínio, Farma VIP, Blue Store, Melaço de Cana e Bar do Tripa. 92 FM. Pensou em motos? Pensou em Yamaha Daruji. Yamaha, a marca que mais cresce no Brasil. Desempenho, tecnologia, economia. Na Yamaha Daruji Piracicaba, você encontra todos os modelos e várias cores à pronta entrega. Isso mesmo, à pronta entrega. Vá tomar um café e conferir as melhores condições para você adquirir a sua Yamaha 0 km à pronta entrega. Yamaha Daruji, em Piracicaba, Avenida Rui Barbosa, 255, Vila Resende. Telefone 3437-3131. Yamaha Daruji. Trabalhando muito e se divertindo pouco? Sua vida sexual não está legal como deveria? No Instituto Homem, ajudamos você a equilibrar trabalho, saúde e prazer. Não deixe o estresse afetar sua vida íntima. Agende agora sua consulta pelo WhatsApp 0800-123-0777. Instituto Homem. Doutor Flávio Machado, 196137. A melhor rádio, tocando as melhores músicas. 92 FM. Edinho Manutenção e Acessórios para Caminhões, especializado em vidraçaria, bancos, instalação de rodoar, faróis e lanternas, peças e acessórios em geral. Edinho Manutenção e Acessórios para Caminhões, Rua Chavantes 466, na Pauliceia. Garagem Lanches oferece o mais gostoso. Linha Mega Hambúrguer artesanal, 180 gramas de pura carne. Linha especiais, filé mignon, picanha com carne selecionada. Variedade em porções e aquela cerveja gelada. Ambiente familiar e o atendimento top. Todos os dias tem promoção. Hoje, terça-feira, 2x egg por apenas R$39,90. E tem mais, acima de R$100 em consumação no salão, você ganha 2 passaportes da alegria para curtir o Vale das Águas. Rua Alfério José Caetano, 687, no centro de Piracicaba. Você está em busca de uma loja especializada em caminhonetes e picapes? Vá direto para Piravel. Aqui você encontra opções e qualidade. Também trabalhando com consignação com total segurança. Piravel, dos nossos amigos Sérgio e Jorginho. São mais de 38 anos no mercado. Piravel, confiança e segurança é aqui. Avenida Luciano Guidotti, acesso à Avenida 31 de Março. Site piravel.com.br ou fale com a gente pelo WhatsApp 19 97412 1245. Piravel, picape é aqui. Anuncie na 92 FM e venda muito mais. Faça parte das empresas que crescem com a 92 FM. Nosso departamento comercial. 99795-5106. 92. Prevenir é o melhor remédio, pode acreditar. Santa Casa Saúde tem o plano para a sua vida transformar. Antes mesmo de precisar, já estamos com você toda hora, todo dia. Vamos para te proteger. Mais qualidade de vida. Confiança e prevenção. Com saúde inteligente, bem-estar e inovação. Cuidamos de você, da família e da sua empresa também. Santa Casa Saúde tem o plano que te faz bem. Santa Casa Saúde Piracicaba, o plano que tem saúde inteligente. Avenida Independência 950. Saiba mais em santacasasaudepiracicaba.com.br. Santa Casa Saúde, pode confiar. Estamos com você antes mesmo de precisar. Precisa de pneus que ofereçam segurança, conforto e durabilidade? Venha para a Anhoquim Pneus e descubra o novo Ultra Contact da Continental. Com a carcaça Ultra Shield, ele garante até 80 mil quilômetros de rodagem, menor ruído e mais conforto. Venha na Anhoquim Pneus e conheça o Ultra Contact. Proteção, robustez e confiança. Avenida Manuel Conceição, 877, Vila Resende. Telefone WhatsApp 19-3403-2700. Anhoquim Pneus e Continental. Tecnologia feita para durar. As melhores promoções, as melhores músicas, você ouve aqui. Continue na sintonia. 92 FM. Atenção, atenção! Vidraçaria D&D. Transformamos seus projetos em realidade com vidros de alta qualidade, segurança e um acabamento impecável. Todas as linhas de Blindex, como box, janelas, portas, fachadas, esquadrias de alumínio, espelhos sob medida e muito mais. Chame agora e peça seu orçamento. Fone Whats 998689344. Avenida Edne Rontani Passete, 2183, Água Branca. Vidraçaria Vidraçaria D&D. Galo, radiadores e intercooler. Atendendo da linha leve ao pesado. Cuidamos do arrefecimento do seu carro, caminhão, empilhadeiras, tratores e muito mais. Precisou? É só chamar o Galo Help. O Galo Help vai até você. WhatsApp 998628972. 65 anos de experiência, agora com dois endereços. Avenida Armando de Salles 842 e Avenida Cássio Pascoal Padovani 1696, próximo à Telha Norte. 92 FM 731. Bom dia, 92. Ele usa toda hora. Agora vai. Agora vai. Vambora. 7:31, 7:31, tem mais. Trilha, filho. Trem. Vamos fazer o seguinte, sortear mais um convite pra festa do Peão de Saltinho agora pro show que rola na sexta-feira, dia 9 de maio, sexta agora. Eu quero. De Pedro Paulo e Alex. Eu quero. Quem é Pedro Paulo e Alex? Ah, aí ó, a música deles. Um convite, mas como que tem que fazer? Como que eu tenho que fazer? Vai ter que mandar o nome completo e o CPF somente, ok? A partir de agora valendo, hein? Valendo um convite pra festa do Peão de Saltinho, dia 9 de maio, sexta-feira, Pedro, Paulo e Alex. E se eu tiver devendo pensão, vou passar o CPF e a casa cai. Eu não vou consultar, filho, é só pra ganhar o... É pra vir retirar aqui o convite, ok? Beleza, então. Aí sim, 92 FM, a paixão de Prescava. Chique a moda aí nas gargantas de ouro, hein? Vamos treinando pra quinta-feira, né, lá em Saltinho, lá em abraço vocês. Tchau, obrigado. Eu vou ficar. Vocês vão colocar você pra cantar com o Zezé lá, viu? É verdade, vou tocar até o Zezé. Viu, Marcelina? Vamos estar no palco. Na verdade, o Nídio vai estar no palco lá de Saltinho, lá, ele vai chamar você pra cantar junto com o Zezé, vamos ver se você vai. Menos, Jezebel, menos. Bom dia. Bom dia, Juca. Bom dia, Lídio. Bom dia, Lídio. Aqui é o Xandão. Quero mandar uma garrafada, uma chicotada lá no Isidoro, lá, aquele tranqueiro lá. Ô, nego, deixa eu falar pra vocês, você acredita que feriadão, Isidoro abriu o dia inteiro, cara? E de semana, Isidoro abre tarde, os caras ficam lá esperando ele abrir lá, tudo forçado pra comer o pastel. Aí, feriado, que é pro negão descansar, negão lá, trabalhando lá. Ah, Isidoro é os contrários, mano. É do contra. É os contra. Manda lá pra ele lá, uma garrafada. É os contrários. Bom dia, Lídio. Bom dia, Juca. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bem, Cláudia. Bem com vocês? Bem. É, Cláudia. Juca, hoje eu não tô muito boa. O que foi? Na UTI. Que Deus. Oh, meu mas Deus. Deus sabe todas as coisas. Com certeza. Vai sair dessa. Entrega no amor de Deus. Juca, toca qualquer música que tem paz, viu? Obrigado, fica com Deus. Tá bom, bem. Passa. Bom dia, Bala. Bom dia. Bom dia, 92. Oi, a paixão de Prescaba, bom dia, Juca, bom dia, Lídio, que você dá uma chicotada em todo o povo de São Pedro, principalmente no Márcio, que trabalha no São João, dá uma garrafada, né, vai pular pra cima, outro no Tico, no Gira, no Nikita, no Cachorrão, no Litinho, no Bragaia, vocês não pensaram, no Leite Engaiada, no Borges, no Chico, no Maicon, que você tocar essa música do milionário José Rico, vou levando a vida. E a vida me levando, tchau, obrigado, João Batista, também participando já, Roberto, a Michele, Roberto mandou aqui um abraço pra todo mundo lá do Cruz Caiado, uma chicotada no Marquinhos, tiro de 12 no Júnior da Serralheria, garrafada no Mússaro Santa Rosa. Alguma mulher chorou na Manoel. Silvião também já tá participando. Agora a galera que tá participando desse convite aqui. Ok, então. Então vamos de música? Vamos de música, já a gente já traz aí o Felizardo. Antes. Que vai curtir a festa do peão. É, qual que é o dia aqui mesmo? Esqueci, Pedro, Paulo e Alex. Sexta-feira. O Savanhago trabalha todos os dias por uma loja perfeita para você. O Dia das Mães no Savanhago é feito com qualidade, atendimento carinhoso e muito preço baixo. Tem ofertas, viu? Óleo Vitalive 900ml, 5,95. Arroz 4R, 5 quilos, 19,90. Batata de primeiro quilo, 2,85. Leite Italac, 1 litro. No Save Ganhe, 3,95. Tomate Longa Vida, quilo, 5,99. Feijão Carioca Empório São João, quilo, 5,98. Peito de frango com osso Copacol ou Itabon, quilo, 13,90. Alho importado, cada 100 gramas, 2,89. Banana Nanico, quilo 1,99. Leite condensado Italac, 395 gramas, 5,85. Savenhago, tudo para um dia das mães, perfeito. São 7:35. Marcelinho da Van, você conhece, né? Quem não conhece? Agora ele vai cantar, eu não aguento. Eles que estarão quinta-feira na festa do Pinhão de Saltinho, Zezé de Camargo e Luciano, participação especial de Marcelinho da Van. Quero ver se vai subir cantar. Ai, nós amigos. Dou a vida por um beijo. 7:35, repita. Em Brasília, 7:35. Difícil demais de amar assim. Minha timidez tem que ter um fim. Pra não te perder, vou me declarar. Morro de saudade quando você some. Dá uma vontade de gritar seu nome. Quase uma loucura, uma obsessão. Pra me sentir feliz só tem uma saída. Fazer você ficar de vez na minha vida, perto dos meus olhos e do coração. Eu te amo, eu preciso te dizer, todo dia, toda noite. Paixão de Piracicaba, Zezé e Luciano, dou a vida por um beijo aqui na 92. Zé Comé tá participando com a gente aí também. Fala aí, Zé Comé, como é que tá, velho? Bom dia, Juca. Bom dia, Lito. Meu Deus. O meu abraço vai lá pro do depósito. Do depósito. Tá colando? Guaste. Do Guaste. Do Guaste. Guaste. Mas, velho, que tá colando? André. Aí, André, aí do Galo. Ah, tá colando, filho. Deixa vocês aí. Deixa sua mulher falar. Laranjão Paulista lá. Tudo gente fina lá, Jô. Ô, Lídia, e aquele cachorro seu é bonito, hein? Tchau, filho. Meu Brasil, colou errado. Isso na escola devia ser uma benção, hein, Vandão? Pense, colando, tudo errado. Com certeza, você vê a pessoa, né? No fundo, tá falando, passando a lição pra ele. E nada. E ele não conseguiu passar. Pega, tá do lado. Brasil, a única tá coisa doido que eu entendi é que o cachorro é bonito. É, filho, do resto. Tá bom. O que eu ia falar? Ah, deixa eu falar o seguinte aqui, quem quiser participar do convite, que eu vou fazer o sorteio daqui a pouco, tem que fazer participar pelo WhatsApp da 92, viu? Mandar mensagem aqui, nome completo e CPF no WhatsApp da 92. Teve um amigo nosso que ligou aqui, querendo participar, não é por ligação, e sim por mensagem. Então anote o WhatsApp da 92, deixa salvo aí no seu celular. Quando tiver promoção, só mandar que já estará concorrendo. 99795-5106. 99795-5106. O telefone para você participar, mandar sua mensagem, concorrer a prêmios aqui na 92. Ouça agora as notícias do dia com Vanderlei Albuquerque. Vambora, Vandão, manda bala aí. E olha, cardeal brasileiro aparece em lista de favorito para virar papa, hein? Uma nova era para a Igreja Católica terá início amanhã, quarta-feira, quando começa o conclave para definir o sucessor do Papa Francisco, que morreu em 21 de abril. E pela primeira vez, um brasileiro aparece na lista dos favoritos para ocupar o posto de pontífice. Leonardo Ulrich Steiner é natural de Forquilhinha, interior de Santa Catarina, e foi nomeado arcebispo de Manaus em 2019, e em 2022 o Papa Francisco deu o título de cardeal da Amazonas. Leonardo Ulrich tem 74 anos, aparece na lista de favoritos para se tornar papa. E foi vendido parte do campus da Unimed, hein? Compradora foi uma rede de supermercados que foi a única a dar lance no leilão. A venda ocorreu para pagamento de dívidas da rede metodista e foi leiloada por 20 milhões de reais. Ontem, a área onde essa área abrigava o campus Taquaral. A área tem 170.800 metros quadrados. Ela é parte de uma propriedade que totaliza 360.700 metros quadrados. O campo já tinha sido desativado pela universidade durante o processo de recuperação judicial. Repórter Vanderlei Albuquerque. As notícias do dia. Oferecimento Refrimax Refrigeração, em frente à rodoviária de Piracicaba. Todos frente nova. Fone Whats 982045959. Sheriff Store Moda Country. 4 lojas. Piracicaba, São Pedro e Brotas. Só a Refrimax trabalha com peças para todas as marcas e modelos de eletrodomésticos. Peças para máquinas de lavar, tanquinho, micro-ondas, compressores e muito mais. Na Refrimax você encontra tudo para instalação de ar-condicionado. Refrimax, Avenida Armando de Salles, bem em frente à rodoviária. Todos frente nova, tradição desde 92, cobrindo sua residência, comércio ou indústria. Todos e coberturas de lona, policarbonato, telha termoacústica, sombreamento. Atende Piracicaba e região. Acesse todosfrentenova.com.br. Fone Whats 982045959. Sheriff Store Moda Country, em Piracicaba, São Pedro e Brotas. As melhores marcas com os menores preços. Botas texanas por R$179,90. Sheriff Store Moda Country. Siga nas redes sociais, arroba Sheriff Store Oficial. 92 FM. Ô, minha chorosa, decide o que você quer pra você. Você quer porque quer ser quem você não é, indo pra lugares que nem pisava o pé. Tá faltando identidade pra sua nova versão. Perdeu totalmente o controle do seu coração. Precisa me ajudar a te ajudar. Não sei em qual versão eu posso confiar. Só começa a noite sorrindo e termina chorosa. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Começa a noite sorrindo e termina chorosa. Essa variação de humor é perigosa. que quer me esquecer. É paixão demais. Balança, balança. Você precisa decidir, viu? Ou você me ama ou você me esquece. E você quer porque quer ser quem você não é, indo pra lugares que nem pisava o pé. Tá faltando identidade pra sua nova versão. Perdeu totalmente o controle do seu coração. Precisa me ajudar, te ajudar. Não sei em qual versão eu posso confiar, bem. Começa a noite sorrindo e termina chorando. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, a outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Começa a noite sorrindo e termina chorosa. Essa variação de humor é perigosa. Uma hora não gosta, a outra hora gosta. Uma hora vai, a outra hora volta. Quem é você me ver? Ou a que quer me esquecer? Muito bem, estamos de volta para falar para você da Global, gente. A Global é especialista em portas. Há mais de 12 anos no mercado, fabricando portas e batentes de alta qualidade. Olhe, com atendimento personalizado, você vai encontrar produtos exclusivos de acordo com o seu projeto. Global, pioneira na região em vendas de portas laqueadas de alto padrão. Tem kit porta pronta, esquadrias de madeira, decks, tudo fabricação própria. Estou falando da Global, especialista em portas. Além disso, tem toda a linha de fechaduras, puxadores e muito mais. Apresente o seu projeto, viu? Solicite uma visita técnica sem compromisso. Global especialista em portas, atende toda a região. Fone Whats, anote aí, 19 97100 1035. Tá no Instagram também, arroba Global Batentes. Aonde fica? Avenida 9 de julho 1286, em Piracicaba. Global especialista em portas. Preço e qualidade ao seu alcance. A paixão de Piracicaba, 92 FM. As manhãs da 92, todo mundo ouve. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Sertanejo 92. Com muita informação. A parábola do dia pra mexer com você. Sertanejo 92. O momento do rei. As piadinhas. E tudo que você gosta de ouvir. Sertanejo 92. De segunda a sexta, das 9 ao meio-dia. Oferecimento. JJR Supermercados, a qualidade que conquistou você. Implante Sênior, nessa você pode confiar. É de Piracicaba. 92 FM. HF Reparos Automotivos. Troca de correia dentada. Revisão completa do seu motor. Manutenção de ar condicionado. Carga de gás. Higienização à base de ozônio. Troca de óleo do câmbio. Troca de óleo e filtros do motor. Manutenção em câmbio automático. Dual Logic e Emotion. Tudo para a perfeita manutenção do seu carro. Conte sempre com HF Reparos Automotivos. Rua Genoveva Nazato Formaggio, 830. Fone Whats 99888-8068. Continue na sintonia. Daqui a pouco, muito mais música. 92 FM. E aí, que tal tomar um chopinho Brahma Antártica bem gelado na pressão correta? Comer uma deliciosa porção? Um lanche? Uma pizza? Ou até mesmo curtir uma musiquinha ao vivo? Então o lugar ideal é no Superdão. De domingo a quinta, happy hour até a meia-noite com chopp Brahma Antártica a R$7,99. Aberto de segunda a sexta a partir das 16h. Sábado e domingo no almoço a partir das 11h. Há 10 anos com os melhores pratos e a famosa parmegiana. Tá esperando o quê? Tá de boa? Vai pro Superdão. Perdão, em frente à caixa d'água da Esalq. Global, especialista em portas. Há mais de 12 anos no mercado, fabricando portas e batentes de alta qualidade, com atendimento personalizado. Produtos exclusivos de acordo com o seu projeto. Pioneiros na região em vender portas laqueadas de alto padrão. Kit porta pronta de fabricação própria. Esquadrias de madeiras, decks, toda linha de fechaduras, puxadores e muito mais. Solicite uma visita. visita técnica sem compromisso. Fone Whats 19 971 00 1035. Instagram arroba Global Patentes. Avenida 9 de julho, 1286, Piracicaba. Global, especialista em portas. Preço e qualidade ao seu alcance. Quer mais sabor e economia no seu dia a dia? Então vem pro Enxuto. Confira algumas ofertas da nossa feirinha. Batata lisa, 4,99 o quilo. Ovos brancos Enxuto, 20 unidades, 11,99. Banana nanica, 2,89 o quilo. Cebola, 3,59 o quilo. Enxuto, o supermercado da nossa gente. Corre, que é só até o dia 7 de maio para clientes Viva. ZYB 970 92,7. Rádio 92 FM. A paixão de Piracicaba. O melhor preço da cidade, o melhor atendimento, você encontra na HP Baterias e Lubrificantes. Trabalhando com toda a linha leve e pesada. Baterias Start Store. Preços e condições incríveis para frotistas. Disque Bateria 3433-2248. Na HP Baterias e Lubrificantes, a troca de óleo é a partir de R$69,90. Óleo 20W50 trocado, só R$69,90. HP Baterias e Lubrificantes, Avenida Bel Francisco Pereira, 425, em frente à entrada do condomínio Terras de Piracicaba. Que tal sábado e domingo, você e sua família almoçarem no alto da Serra de São Pedro? Então venha para a Venda do Brilho. Na Venda do Brilho tem a melhor costela de toda a região. Corte especial, assado na brasa, com mais de 12 horas de fogo. É uma delícia. Você tem que conhecer. Venha com a sua família para a Venda do Brilho. Infelizmente, por falta de investimentos nos últimos anos, Piracicaba enfrenta uma grave crise de abastecimento de água. O SEMAI está trabalhando para superar esse desafio, mas sua ajuda é necessária. Economize água. Pequenos gestos, como fechar a torneira ao escovar os dentes ou reutilizar água, fazem toda a diferença. Água é essencial. Agitando a sua manhã, sempre com você. Bom dia. 92. American Texas, 26 anos de muita tradição. A maior e melhor loja de moda country de Piracicaba e região. Trabalhando sempre com as maiores marcas e os últimos lançamentos em botas, chapéus, calças e muito mais. Pagamento parcelado em condições especiais. Acesse agora o site americantexas.com.br e confira todas as novidades. American Texas, Avenida Conselheiro Costa Pinto, 720, na Paulista. Alto Giro tem os melhores produtos. Alto Giro tem maior qualidade. O seu supermercado oficial atende bem você. É o nosso grande ideal. De preço baixo, a gente entende. Café Morro Grande, 500 gramas, R$31,99. No Clube Alto Giro, só R$29,90. Macarrão Galo Azul, 500 gramas, R$3,99. Cerveja Heineken Long Neck, 330ml, R$5,89. No Clube Alto Giro, só R$5,49. Tose Multimarcas. Você sonha, a Tose realiza. Seminovo do jeito que você quer é na Tose Multimarcas. Avenida Armando de Salles Oliveira, 710, na curva do S. Insta arroba Tose Multimarcas. Whats 99640-3080. 92753. Agora na 92, o melhor da música raiz. Momento Tião Carreiro. 92. Oferecimento Xerife Store Moda Country. 4 lojas, Piracicaba, São Pedro e Brotas. De Ribeirão Preto eu vi com meus olhos esta passagem. Quando o champanhe corria roto no alto meio da granfinagem. Nisto chegou um peão trazendo na testa o pó da viagem. Pro garçom ele pediu uma pinga que era pra rebater a friagem. Levantou uma almofadinha e falou pro dono: eu tenho uma fé. Quando um caboclo que não se enxerga num lugar deste vem pôr os pés. Senhor porque o proprietário deve barrar a entrada de qualquer e principalmente nessa ocasião que está presente o rei do café. Foi uma sarva de Parma, gritaram viva pro fazendeiro, quem tem bilhões de pés de cafés por este rico chão brasileiro. Sua safra é uma potência em nosso mercado e no estrangeiro, portanto vejam que este ambiente não é pra qualquer tipo rampeiro. Responde o peão pra rapaziada, essa riqueza não me assusta, topo e aposta qualquer parada. Cada pé desse café eu amarro um boi da minha invernada, e pra encerrar o assunto eu garanto que ainda me sobra uma boiada. Foi um silêncio profundo, o peão deixou o povo mais pasmado, pagando a pinga com 1.000 cruzeiros, disse ao garçom pra guardar o trocado. Quem quiser meu endereço, que não se faça de arrogado, é só chegar lá em Andradina e perguntar pelo rei do gado. 92 está aí o momento John Carreiro com a música Rei do Gado nesta terça-feira, dia 6 de maio de 2025. Agora são 7 horas 57 minutos. Deixa eu aproveitar e já soltar o outro convite aqui. Foi sorteado para Edirley Luiz Carnelucci. Vai, Corinthians! Que sorte, hein, Edirley? Vou te contar, hein? Faturou o convitão então para a festa do Peão de Saltinho. Que dia que é aqui? Vamos ver. Sexta-feira, filho. Sexta-feira, Pedro Paulo e Alex, 9 de maio, beleza? Passe aqui na rádio a buscar o seu convite. Bom dia, bom dia. Notícia boa, né? Tomara que dê o Papa brasileiro aí. Com certeza. Márcio Garcia também, Michele, toda a galera que participou. Quem não faturou, não tem problema. Nós fizemos o sorteio de 2 convites. Daqui a pouquinho o Celso vem e sorteia mais, tá? Tá mandando o nome aí que... com certeza uma hora você será sorteado. Fala, Maurício, bom dia, bom dia. Ô Juca, ô Nídio, bom dia, meus queridos. Aqui é o Maurício Pedreiro, Bar Minas Nova. Uhum. Eu tinha uma sumida grande, Nídio, porque eu não tava nessa obra. É. Lá onde eu estava não tinha um rádio, tá com saudade de ouvir essa 92. Vai, Corinthians, um bom dia pra todos nós. Tá bom. Vai no show não, é só o Nídio que vai? Tem que ir a comitiva da 92 todinha. Robson, Celso, tá bom. Rica... Rodrigo. Não vai ninguém. Bom dia, meninos. Desejo um maravilhoso dia pra vocês. Beijocas no coração. E por aí a gente vai, né? Tem mais aqui, o Claudinei também. O Alex Leite. E mais, Marcos Roberto. Toda a galera que participou do sorteio do convite não faturou. Daqui a pouquinho a gente faz mais sorteios pra você, tá bom? 997955106. Hora de mais música, tem João Paulo e Daniel, a loira do carro branco. Bom dia. Viajando solitário, mergulhado na tristeza, numa curva da estrada. Eu tive uma surpresa, uma loira encantadora, bonita por natureza, me pediu uma carona. Eu atendi com destreza, sentou bem pertinho de mim, com muita delicadeza. O meu carro foi o trono, eu passei a ser o dono da rainha da beleza. Dia mais feliz que o meu coração sentiu, mas meu mundo encantado de repente destruiu. Ao ver a loira tremendo, gemendo e suando frio, parei o carro depressa na travessia de um rio. Enquanto eu fui buscar a água que tão triste ela pediu, ouvi cantar os pneus e me dizendo adeus. Com meu carro ela sumiu. Na estrada eu encontrei. Quando acabei de ler, emocionado eu fiquei. No bilhete ela dizia: por você me apaixonei. Só peço que me perdoe o golpe que eu lhe dei. Para alimentar a esperança, o seu carro eu levarei. Me procure por favor, quando me der seu amor, o carro lhe entregarei. Quem estiver me ouvindo, preste muita atenção. O meu carro não tem placas, mas vou dar a descrição. É branco e tem uma loira charmosa na direção. Dou o carro de presente quem fizer a prisão. Por ela ter roubado o carro, já dei a absolvição. Mas vou lhe dar um castigo, vai ter que viver comigo por roubar meu coração. É o João Paulo e Daniel aqui na 92, às 8 horas e 2 minutinhos, 8 e 2, quero falar de Galo Radiadores e Intercooler. Atendendo da linha leve ao pesado, cuidando do arrefecimento do seu carro, caminhão, empilhadeiras, tratores e muito mais. Eles são 65 anos de experiência, agora em 2 endereços, Armando de Salles 842 e Cássio Pascoal Padovani 1696, próximo à Telha Norte. Galo Radiadores, teu WhatsApp 998628972. E essa dica é muito legal. Não pague mais juros, valorize seu dinheiro, planeje agora a compra do seu carro novo e realize o seu sonho. Consórcio Nacional Volkswagen, direto da fábrica. Plano sem juros para carro zero quilômetro ou seminovo. Você escolhe o carro, modelo, a cor que quiser, compra na loja que você quiser. E o melhor de tudo é que você não vai pagar juros. Planos para Piracicaba e região com mensais a partir de R$405,63. É isso mesmo, só R$405,63. Fale agora com o Hamilton, DDD 19 998010802. Para você que não é de Piracicaba, não precisa esquentar a cabeça. Você vai receber toda a documentação no seu WhatsApp, no seu e-mail, com total segurança. Chama o Hamilton no Zap aí, 998010802. É o momento de você realizar o seu sonho, guardar esse dinheiro para fazer de repente a reforma na sua casa, na sua loja, fazer aquela viagem tão sonhada ou até mesmo, claro, trocar de carro. 998010802, Consórcio Nacional Volkswagen. 92,7. 92 FM. Agora fala que me ama. Ui! É loucura. Agora que não tem mais nada. Vai, Ícaro. Diz que morre de amor por mim. Vai, Panda, canta sem moderação. Que hora nós pode beber, Panda? Agora, depois de ter chorado rios, depois de tanto ter sofrido, agora por fim vai saber o que um dia eu vivi. Vai, papá. Como dizer que não, que nunca me fez nada. Você. Depois de tanto amor que causou no meu coração. Ô, coraçãozinho. Eu quis até morrer depois que foi embora. E volta tão tranquila, dizendo que já não tem mais amor. Sem você ficou mais frio meu inverno. Parecia frio eterno. Você é minha dor. Difícil entender. Aí, esse é meu violonista. Foi complicado pra mim. Deu-me livre de um sonho desse. É. Hoje eu sonhei com você. Nunca sofri tanto assim. Vai, Pandinha, vai. Sabe o que eu sonhei? Eu te vi beijando na boca. Ai. De alguém que não era eu. Me entregou feito louca. Aquele amor. Esse meu coração já ouviu por aí. E eu feito um bolo caindo, sem te ouvir. Começo do fim, já não sei.